Panorama Agrícola para 9 de novembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua minguante. No ar, o Panorama Agrícola de 9 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: pense rápido, fale devagar. No programa de hoje você confere os eventos do final de semana e no boletim do SC Rural o trabalho que esse programa de estado tem feito em Bandeirante, no extremo oeste do estado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui, para participar do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Limpe e classifique e embale os produtos da agricultura familiar antes da venda. Peça a orientação de um extensionista. Trabalhe de forma organizada, participe de dias de campo, reduza os seus custos e agregue valor aos seus produtos. É hora das notícias. A produção brasileira de leite cresceu 4,5% e ultrapassou os 32 bilhões de litros por ano. O Brasil passou a ser o terceiro país no ranking dos maiores produtores de leite do mundo, atrás da Índia, que produz quase o dobro, e dos Estados Unidos, que produzem quase o triplo do que o Brasil. Rússia e China estão logo atrás do Brasil na produção de leite. E por falar em leite, este final de semana é final de semana de Mercoláctea em Chapecó. Outro evento deste final de semana é a Agrotec em Pomerode. Agricultura e pesquisa e tecnologia para pequenos empresários, agricultura de pequena escala. Você pode conferir em Pomerode neste final de semana, junto com exposição de orquídeas. Secretaria da Agricultura e da Pesca e a Defesa Civil anunciaram recentemente o cronograma para perfurações de poços artesianos e a quantidade que cada um dos municípios do estado de Santa Catarina, atingidos por estiagem, vai receber. Num primeiro momento, vão ser perfurados 336 poços artesianos em convênio entre a Defesa Civil do Estado e o Ministério da Integração Nacional. 100 municípios serão beneficiados, todos aqueles que decretaram mais de 5 vezes nos últimos 10 anos a situação de emergência por causa da estiagem ou seca. A Secretaria da Agricultura e da Pesca ficará responsável pela operacionalização técnica para a perfuração desses poços artesianos. Num segundo momento, outros 54 municípios vão receber a perfuração de poços pelo programa Caminhos do Desenvolvimento, que conta com empréstimos do BNDES. São municípios que estiveram em situação de emergência menos de 5 vezes nos últimos 10 anos. Pesquisa nacional do IBGE detectou que investimentos em educação, saúde e qualificação de mão de obra são fatores essenciais para a manutenção do pequeno e médio produtor rural no campo. A pesquisa mostrou que entre 2009 e 2011 houve uma redução de 1 milhão de pessoas ocupadas exclusivamente na agricultura, mão de obra realocada em outros setores como agroindústria e serviços. 22,5% da população rural não tem instrução ou tem menos de um ano de estudo, aponta a pesquisa do IBGE. A Organização das Cooperativas Brasileiras e o Ministério do Meio Ambiente estudam termo de cooperação entre instituições para dar ampla divulgação ao processo de regularização ambiental das propriedades rurais brasileiras. Mediante acordo a ser firmado, técnicos do Ministério do Meio Ambiente vão se deslocar às unidades estaduais do sistema OCB para apresentar a ferramenta Cadastro Ambiental Rural, aos técnicos e formar multiplicadores que atendam às cooperativas. A ideia é facilitar o acesso dos pequenos produtores rurais ao cadastro ambiental rural. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A entrevista de hoje é com a extensionista da IPAGRE em Bandeirante, extremo oeste do estado, Francisca Freiberger. E o assunto, as ações do Programa de Estado SC Rural, ocorridas, desenvolvidas ao longo de 2012 em Bandeirante. O que você poderia destacar para o nosso ouvinte, Francisca Freiberger? Nós, do Escritório Municipal da IPAGRE de Bandeirante, no decorrer do ano de 2012, realizamos 7 eventos com recursos do SC Rural. O primeiro evento foi um encontro de bovinocultura de leite, realizado numa propriedade na linha Reno. Outro evento que foi mais abrangente, que abrangeu agricultores e escolares de todo o município, foi o Seminário de Educação Ambiental, com a participação de 160 pessoas. E esse seminário desencadeou diversas ações, né, que as escolas estão desenvolvendo nas comunidades rurais. Outro evento também que a gente realizou com alunos, professores e agricultores foi uma viagem a Verê, no Paraná, para conhecer uma propriedade totalmente orgânica. Os agricultores se interessaram, gostaram, e a gente aqui quer desenvolver mais esses trabalhos na linha orgânica. E dando continuidade a essa excursão, praticamente os mesmos agricultores que fizeram parte da excursão participaram de uma oficina que a gente trabalhou o resgate de sementes crioulas, também com recursos do SC Rural. Então, essa oficina também nós vamos ter continuidade em 2013, né? E a gente vai procurar divulgar esse resgate em todo o município. Também realizamos uma oficina em educação ambiental na escola de decompositores orgânicos, né, com alunos, professores. E também a gente vai dar acompanhamento, né, no decorrer de 2013. Realizamos uma excursão com famílias rurais e estudantes para um assentamento, para conhecer a questão da organização em Dionísio Cerqueira. E à tarde fomos visitar o CEPA, que é um Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais em Guarujá do Sul. E também com famílias rurais, que é a construção do carneiro hidráulico na linha Prata. Então, ao todo, né, são 7 eventos pela SC Rural, com recursos, embora nós temos outros também, né, como agora em novembro, que a gente aqui trabalha muito, né, a campanha, né, do uso do chapéu, nós vamos fazer o dia do uso do chapéu. Que dia vai ser, Francisca, o dia do uso do chapéu? Dia 22 de novembro. Que nós trabalhamos bastante essa questão, né? O meu colega trabalhava aqui anteriormente, somente ele já tinha iniciado essa campanha e a gente dá continuidade. Nós queremos assim, estabelecer um dia para dar mais ênfase, né? Use chapéu e tenha saúde. Isso, use chapéu e tenha mais saúde. Protege o produtor rural dos raios solares nessa época em que estamos chegando no verão. A ideia é essa, né? Isso, e até o chapéu. Por que o chapéu e não o boné? Porque o chapéu ele tem a aba e ele protege uma área maior, né? A orelha, o pescoço. Pode também ser produzido a partir da própria propriedade. Isso. Nós temos aqui em Bandeirantes duas agricultoras, né, que confeccionam o chapéu, né, com palha de trigo. E tem aumentado a renda. E tem aumentado, agregado valor, né, ao trabalho dela. Correto. Francisca Freiberger, do escritório da IPAGRE em Bandeirante. Com relação às ações da IPAGRE com recursos do SC Rural, como a comunidade tem recebido esse trabalho? A comunidade é bem receptiva, né? Participa bastante e sempre vem até perguntar quando vai ter um novo evento. E sempre a gente procura relacionar sempre a questão ambiental também, mesmo que seja bovinocultura de leite, que seja um projeto de gestão, mas nós sempre procuramos ligar a questão ambiental também. E a participação é excelente. Quantas famílias em Bandeirante têm sido beneficiadas? Olha, eu não tenho o total por evento, né? Mas a gente acredita que mais da metade das famílias são beneficiadas por esses eventos. Qual é o total de famílias no campo aí? 654. Então você acredita que mais da metade tem sido beneficiada? Sim. Uhum. Você ouviu a extensionista Francisca Freiberger, de Bandeirante, falando aqui no Panorama Agrícola sobre as ações do Santa Catarina Rural no seu município. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.